Pessoal, você que está iniciando agora, pratique bastante essas duas sequências harmônicas dadas aí e consiga, no caso você vai conseguir aplicar em várias músicas com facilidade, porque são sequências harmônicas muito usadas, inclusive profissionais, tá bom? Então treine bastante essa sequência, depois você escolhe uma música e tenta encaixar essa sequência harmônica dentro da música, né? Que você estiver harmonizando, tanto na tonalidade maior quanto na tonalidade menor, tá? Vai funcionar em várias músicas, isso não quer dizer que vai funcionar em todas, mas na maioria vai funcionar sim. E outra coisa, toque cada acorde ouvindo o som do acorde, a sequência do acorde, para na hora que você for fazer a mudança, o seu ouvido ele indicar é esse acorde, é aquele acorde, e vai dar tudo certo. Mas essa sequência, do jeito que está escrita aí, ela dá para usar em muitas, muitas músicas mesmo, tá? Mas tem que treinar antes, bastante, ok? Sucesso aí para vocês!